todos os penteados do Brasil. Cuidado com a cachaça dentro dessa garrafa. Cuidado com a cachaça dentro dessa garrafa. É um aperitivo fabricado no sertão. Ela é gostosa, é perigosa, ela não brinca. Tomando ela demais, o efeito dá no pé. Ela é gostosa, é perigosa, ela não brinca. Tomando ela demais, o efeito dá no pé. E você vira um pé inchado, um pé inchado. Cuidado com a biritinha, ela deixa o pé inchado. O pé inchado, o pé inchado. Cuidado com a biritinha, o efeito dá no pé. Seu Chico, toma ela cura. Seu Rock, toma com pão. Seu Nonato, é com farinha. Seu Nicô, é com limão. Seu Hélio, toma ela cura. Seu Siri, é com limão. Ainda tem uma Joaninha. Essa gosta de coração. Essa é a banda Paquera, paquerando no forró. Cuidado com a cachaça dentro dessa garrafa. Cuidado com a cachaça dentro dessa garrafa. É um aperitivo fabricado no sertão. Ela é gostosa, é perigosa, ela não brinca. Tomando ela demais, o efeito dá no pé. Ela é gostosa, é perigosa, ela não brinca. Tomando ela demais, o efeito dá no pé. E você vira o pé inchado, o pé inchado. Cuidado com a biritinha, que ela deixa o pé inchado. O pé inchado, o pé inchado. Cuidado com a biritinha, o efeito dá no pé. Seu Chico, toma ela pura. Seu Rock, toma com pão. Seu Nonato, é com farinha. Seu Nicô, é com limão. Seu Hélio, toma ela pura. Seu Siri, é com limão. Ainda tem uma Joaninha. Essa gosta de coração.